Dragona 983 para posto de estacionamento no 4. Esquerda, solo 121, decimal 9, mantendo a posição na Delta. Esquerda, 219, mantendo a Delta. Solo, Salvador, bom dia, 3896 da TAN, livrou da nossa escuta. 3896, bom dia, vai ingressar táxi Alfa e chame antes da Juliette, mantendo a posição, aguardando para ingressar no, porta, no pátio 1. Alfa vai chamar antes da Juliette, aguardando para ingressar no pátio. 1288, alterne 1264. 1288. Mike Alfa, 240 graus, 7 nós, autorizado, decolagem, 17. Alfa. Siga até a Índia. Já aqui próximo ao farol da Barra, sou autorizado a proa direto aqui da parede. Aqui é autocoordenação 2345, bom voo. Gente, só pra informação, tem uma rádio pirata aqui na, na imediação de Amaralina que está impossibilitando a comunicação nessa região aqui. Ok, gente. Uno 397, chame Recife, Uno 288, alterne 1264. 288, 1264, com 3937. Uno, controle 1935, foi viagem. Obrigado. Senhores do Salvador de Índia Mike Alpha. Índia Mike Alpha. Suba e mantenha nível 080 na subida coral. 080 na saída coral, Alpha. Bom dia. Bom dia, acione identificação desse mantém nível de voo 50, chegada a Cari. Tudo 260, 1014, ajuste em Salvador. De voo pipocou, podia repetir? 260, desse mantém o 50, chegada a Cari. Ok, tá cortando aqui. 50, chegada a Cari, tá cortando essa transição, entendemos. Galeão 420, prossegue Indy Alpha até o ponto de espera da 28. O ponto de espera Torre 1, 98, decimal 6, Gol 983. Autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 28, lá 186, Gol 983, bom dia. Isso. Fala, bom dia, Papa Tango, Whisky Fox Lima, no 45. Whisky Fox Trot Lima, bom dia, prossiga. Solicitado uma centena para Sierra Juliette X6, Sierra. Gente, aguarde um minuto, cópia da autorização. Isso para o Foxtrot Lima. Gente, aguardando. Dá-lhe papo. meia livre, puxei acionamento, chame táxi. Chamará o 1035. Está autorizada sua ascensão nível 085, seu voo visual mantendo-se Vitor Mike Charlie. Aguardo ainda estimado para pouso. Índia Alfa Lima. Índia Alfa Lima, estimando no 640, senhor. Gente, no 640. Comandante, está livre efetuar seus desvios para manter-se Vitor Mike Charlie em ascensão nível 085. Grato, senhor Índia Alfa Lima, na 020. Sabler approach, good morning, Learjet, Papa Romeo, Whiskey, Bravo, Whiskey, you have information, Lima. Romeo Whisky, Bravo Whisky, Scott Dance, descend, maintain flight level 100, reduce speed to 200 knots, QNH 1014. Roger, descend to flight level 100 and reduce speed to 200 knots, Scott identification, Whisky, Bravo Whisky. O sistema, o plano para as 12h45 e uma EDLA emitida para as 13h30. Já informei o centro, ele está correndo lá atrás. Whiskey Foxtrot Lima, é solo? E livre o acionamento, que é aguardando a corda. Sabler, Learjet, Papa Romeo, Whiskey Bravo, Whiskey request left deviation, small, just to avoid provision. Say your heading. 030. Clear. Thank you. 1260, controle. Já escuta, prossiga. Mais quantas milhas nessa proa? Já estamos girando à esquerda para a proa car. Ponto de espera da 28, 118.6, que está à sua esquerda. Vamos. Tem condições de manter a velocidade? O gol no 260. Qual a velocidade está mantendo? 250 nós, tá recebido. Gente, desse mantenha o 50 na proa de cara. Proa de cara e 50. Novão Bar Mike, prossiga. Ok, autocoordenação 2345 ao livrar o setor de Vera Cruz. Retorne a esta frequência com proa de Paripo em ascensão a 1500 para o tráfego do corredor Vera Cruz e Interlagos. Araripe. V3, decolagem autorizada, 220 graus, 89. Decolagem autorizada da 28, voo no 983. Como é que Alfa não recebe o seu modo Charlie? É. Papai Romeu Whisky Bravo Whisky Did you leaving? Build up? Yes, sir. Okay. Then right heading 100 limit by 120 radio of Salvador VOR. Okay, turn right heading 100 limit to 120 from Salvador VOR. Clear. Whiskey, Purple Whiskey. That's the It's number 2 for Lane, runway 20, following Boeing 737, Go Airlines. Alright. Sim. Não, negativo. Qual nível cruza? Vem ascensão 80, complete a ascensão, não recebo a indicação do seu modo Charlie. Registre no livro de bordo para próximo voo Salvador na decolagem daqui. Não tem problema. Com a verificação do mesmo, Jamaica. Voo no 260, desse mantém a nível de voo. Desse mantém a 2000 pés. Está sob vetoração para a final do ILS Zulu, esquerda pro 015. Limite ao lote. Esquerda 015, limite lote 2000 pés ao 260. Drone Salvador, bom dia, Gol 983. No 983, submantém nível de voo 360, Gilani. Para nível 360, obrigado. É o top 5, é isso? Não, negativo, não recebo. Isso é o táxi até a Papai e a Guarda Cobra, ok? Sim, o táxi até o ponto de espera, não, certo? Petria. Ok, ciente. Formação ajuda a gente aqui. Tá pronto pra cópia? Pra Serra Juliette X-Ray Serra. Uma centena, aeroviagulf 677. Decola da 17 com curva direita, subida coral. Acione 0277 e o controle 19.35. Turbo para ingresso e decolagem, Fox Lima. O 5486, ciente da Lima, autorização para Lençóis, bom dia. Papá, Romeu, Whisky, Bravo, Whisky, resume on navigation, fly head, carry position, and intercept carry arrival to 3000 feet, to the engine 014. Roger, resume to carry position to carry arrival and descend to 3000 feet. Information Lima. Whiskey, Bravo, Whiskey. That's affirmative. Veracruz 503, isso? Positivo. Ok, conforme notificado, Veracruz 503, decolador 7, curva direita, corredor axé. Acione 0114 e o controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, 0114, decola 17, curva direita, 7, corredor 7, boa tarde. Ok. Chamei a torre para acionamento de táxi. Ai. Oi, Salvador, é o papapá Michael Mike. Michael Mike, aguarde. Senhora, minha entrada será pelo portão rotatória? Afirmativo. Ok, tem quantos pés pousando na auxiliar, senhora? Trabalha essa informação. Afirme. Tem quantos pés de pouso na pista auxiliar? Gente, a 17 é a auxiliar, o senhor irá pousar pela, na 17 pelo portão rotatório. Ah, tá ok. Grato. Virar esquerdo, 260. 260 está autorizado, ele é Cisulu da pista 28, reporte estabilizado. Reportar Loemos estabilizado. Pós-desvio Zaron, web 6726. Pós-desvio Zaron, 6726. Quando possível, já tá junto. Correio, Marco Mike, está no ponto de espera da nossa. Gente, mantém o ponto de espera, Golf Mike. Vai aguardar? Ok, por gentileza, faça contato com, a, com o canal da Operação Insária de Salvador. Gol no 983, chame Recife, 1288, alterno 264. 1288, alterno 264, bom dia. Sione 5015 e o controle 119, decimal 35. 160 Lençóis, 2 Cola 28 com curva direita na Momo, alvo direto, 50 no 5 transponder, 1935 é o controle. Estou na remota 14, chamarei para o estacionamento, trip 5486. Estimativo. O Mike Eco Delta para Manadi 503. Vem a zero, estabilizado, visual com a pista. Tornar isso. Salvador. 260 estabilizado no ILS. Queixame Torre no Noi Decimal 6, boa tarde. 18-6, até já. Acione o transponder 0133, controle 19 decimal 35, a torre 18 decimal 6. 600, estimado de pouso, ciente, o Índia Alfa Lima. 40 milhas fora, chame o centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, Lima, bom dia. Motorista Salvador, o Papa Tanguete Focas Lima, decolou da 17 na perfil da Coral. É tudo para o acionamento de táxi, o Mike Eco Delta. 0 graus com meia dúzia de nós. Delta, prossiga. Decolado da 17, está na perfil da Coral em ascensão a uma centena. Sente, livre ascensão a uma centena, saída Coral, isso Fox Lima. Fox Lima. November Mike passou através de Paripe para ingresso na ré Interlagos. Sente, reporte rotatório. Contará. Acesso 2000, tá voando a proa de Aron. 12726. Mike Golf, Mike, Salvador. Ok, amigo, decolou da presença, tá batendo 500 pés. Ciente, 500 pés, corredor é cheio, Mike Golf, Mike. Solicita a Caju, 6726. 6726, chama Recife, 12685, alterna 2545, solicite ao mesmo. 2085-2545, boa tarde. Whiskey Bravo Whiskey, do you have the runway inside? Yes, sir. Call Salvador Tower, 118.6. 118.6, thank you. Trip 5486 na remota 14 para congestionamento. Salim, me chame para o táxi. Chamar aí, 86. 28, good morning. Roger, stand by for clearance to land, Bravo Whiskey. Whiskey. Voo 260, solo aos 42, livre pela esquerda, chame solo 121.9. Ciente, livrando à esquerda, 219, gol 260. Hoje, Salvador, Papa Romeu, aqui no Bember Mike, bom dia. Siga November Mike. Tá no portão rotatório, senhor, para ingresso pouso no 7. Solo Salvador, muito bom dia. O gol 260, livrou a 28 para nossa escuta. 260, táxi Alfa e Juliette, portão 05. Gente, Alfa e Juliette para o 05. Gol 260. Tráfego pousar na 28, November Mike. Afirmativo, vai reduzindo a medida possível no November Mike, aguardando a autorização. Bravo Whiskey, clear to land, runway 28, wind 190 degrees with 4 knots, altimeter setting 1014. Clear to land, Whiskey, Bravo Whiskey. Your English is really good. I studied in an American school here in Brazil, sir. All right, great. Pro Jump, ideal 180, pro Sul. Sim, Salvador, bom dia, gol 765, tá livrando 225 para 160, ciente da Lima. 765, boa tarde. Identifique, chega da CARI, desça ao 050. Identificou, CARI, 050, 765. India Mike Alfa, Salvador. 5 milhas para Coral, serviço será terminado. Chamilhéus 1201, boa tarde. Meu Whiskey Bravo Whiskey C or April. Ok, taxi ahead, taxiway Delta and Kilo. Enter Pátio April number 3 and call me to enter April number 1. Delta Kilo, April number 3, and I call you to run April number 1. 5486 com 34, 4 horas Salvador, tá pronto. 5486, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Ponto de espera, chame a torre 118 decimal 612. Até o ponto de espera da 28, Juliette Alfa 186, bom dia. November mais. Bravo Whiskey, give way to the Alpha Tango 72. After taxi via April 1, taxiway Lima, Mike in Quebec. Call me on Quebec for crossing runway 1735. Livre à esquerda na Lima, para ingresso no pátio principal, chame solo 121 decimal 9. Vai livrar na Lima, vai November 9. Delta, altímetro no 0 no 4, livre taxi para ingresso. 25, mantenha 050, número 3 na aproximação. 23, desça para 2.000 pés, 1014 o ajuste, 3 ADLS Zulu, pista 28, é posto estabilizado. Vou para o Condor 23 para 2.000 pés, 1014? Correto, Condor 23. Condor 23, autorizado LS Zulu da pista 28, desça para 2.000 pés, com 1014, é posto estabilizado. Com 1014 para 2.000 pés, vai reportar estabilizado no Zulu 28. O Eco November Mike mantém a posição após o ingresso do Lios 60, autorizado prosseguir contornar o Pátio 1.